Bom dia a todos que nos acompanham. É com muita alegria que iniciamos a nossa conversa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos nessa mesma sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 21 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelos canais do Facebook e do YouTube. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. E esse programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, ouvido e visto por estudantes e interessados no estudo da doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 4 de outubro de 2020, uma linda manhã da primavera brasileira. Ontem, muito calor em Santa Bárbara, hoje o clima já está bastante agradável, bem fresquinho e deixando um clima muito favorável para que a gente comece essa uma hora e meia conversando sobre a nossa doutrina. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar, sempre observando essa bela imagem do Parque dos Ipês, eu tenho o prazer de cumprimentar o meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e que nós possamos passar essa hora e meia dialogando e comentando a respeito da doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Jesus. E que os bons Espíritos possam nos auxiliar através da intuição, através da inspiração e possamos dar o recado a esse público que nos prestigia sempre. É isso aí, Geraldo. Muito obrigado, Luiz, e um excelente dia para todos nós. E tenho o prazer também de cumprimentar meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Luiz, Geraldo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Já estamos aí com mais de 30 pessoas nos acompanhando. Hoje, que é um dia que eu tenho um carinho especial pelo nosso Francisco de Assis, hoje é o dia que se comemora, né, o dia de São Francisco de Assis, né? É um dos espíritos aí que, encarnado no mundo, fez muita diferença. Inclusive dentro do catolicismo, mudando muitos conceitos, trazendo mais uma vez a lição de amor, amor pelos animais, amor pela vida. É, criou uma ordem aí de franciscanos que grandes freis até hoje trabalham em nome de Francisco de Assis. Então, que fique aqui a nossa lembrança, né, e a nossa homenagem a esse espírito que tanto trouxe para nós, tanta experiência, tanta reflexão. Um bom programa para todos nós. Isso é verdade, Allan. Em algumas obras espíritas existem citações sobre Francisco de Assis como uma alma, um espírito muito desenvolvido, muito evoluído e que ele também nos inspira no dia de hoje. Muito bem, meus amigos, o programa Visão Espírita, a gente sempre coloca um título. E o título de hoje, considerando a história que nós vamos estudar no livro Céu e Inferno, é sobre a cegueira, cegueira física, causas e consequências. Mas quando a gente fala de cegueira, causas e consequências, não é exatamente na causa e consequência física, material, médica, né? Mas assim, causas e consequências espirituais. O que vem a acontecer com o espírito que, ao reencarnar, reencarna sem a visão? Por que que isso acontece? Quais as consequências? E a gente sabe que todos aqueles espíritos que renascem com a cegueira, seja congênita, ou mais tarde com a cegueira adquirida, eles estão dando um testemunho da justiça divina, da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. E considerando a história que nós vamos tratar hoje, vocês vão entender exatamente por que que estamos falando isso. E para que a gente possa abrir o nosso programa, a gente sempre começa sob a inspiração do Evangelho, na palavra de Emmanuel, no livro Vinha de Luz. E hoje eu selecionei um texto do Vinha de Luz, capítulo 75, cujo título é Esperança. E o Emmanuel seleciona uma frase de Paulo na Epístola aos Romanos, quando ele diz o seguinte: porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E baseado nesta frase, o Emmanuel desdobra, trazendo uma lição moral para todos nós. Diz Emmanuel: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão de corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação absoluta declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, a maneira de sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. À noite, espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem ainda, mesmo que se mergulhe na descrença e na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o, abre aspas, vinde a mim, fecha aspas. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que se o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Luiz? Essa lição é maravilhosa, como, né, todas. Mas essa frase final, ela nos responsabiliza, né? Porque não haverá esperança se nós não cuidarmos de acendermos em nós a luz da vida espiritual. Se nós não cuidarmos disso, fica difícil. Nós, há poucos dias atrás, estávamos dialogando sobre a parábola das 10 virgens. E aquelas virgens que trouxeram o azeite sobressalente, elas tiveram condições de aguardar o noivo. Mas aquelas que só possuíam o azeite da lâmpada, o azeite acabou. Então, a doutrina espírita realmente veio nos acender essa esperança de uma forma assim muito acentuada. Jesus nos trouxe a esperança do reino de Deus. Então, todos nós sabemos que, apesar de tudo que possa nos acontecer nessa existência, por mais que nos apareça como derrota, como alguma coisa negativa, quando a gente vê, a gente sabe que existe aquilo que nos espera, a vida futura. Agora, a doutrina espírita, ela veio ampliar isso. ela vem nos falar a respeito da evolução, do progresso. Nós estamos passando já e caminhando para uma progressão das provas e expiações para a regeneração. Então, a Terra que a gente vê aí a inferioridade graçando, que às vezes desanima as pessoas, dizem assim, meu Deus do céu, né? Parece que não tem mais jeito, parece que Deus perdeu o controle. E a doutrina espírita nos fala de uma forma muito clara, muito nítida. Ela nos mostra que essa regeneração continuarão havendo espíritos ainda inferiores, o mal continuará entre nós, mas o mal será minoria. Não prevalecerá o mal. Então, a doutrina é muito consoladora nesse ponto e nos dá esperança total para que a gente continue brigando, continue lutando e continue nos esforçando para melhorar a humanidade. Então, a esperança realmente ela é a alavanca que nos mantém vivos. A partir do momento que o ser humano perde a esperança, realmente ele passa a ser um derrotado. E nós jamais podemos perder essa esperança, porque é a esperança que nos sustenta. Então, a busca da esperança, ela advém do conhecimento. Nós temos que ter conhecimento de causa sobre a sucessão dos fatos, a sucessão dos tempos. E aí, a partir daí, nós conseguimos fornecer o combustível para essa esperança. Você acabou de mencionar o dia hoje de São Francisco de Assis. A sua vida, ela aparentemente seria um fracasso, né? E hoje nós vimos em que se transformou essa figura, que era uma figura tão simples, né? Tão insignificante. Nós vemos a vida do próprio Jesus, que morreu, né? Dando vazão até que o profeta dissesse, né? Deus meu, por que me desamparaste? E, após o terceiro dia, conforme ele prometeu, ressurgiu dentre os mortos. Então, se existe uma coisa que o cristianismo e a doutrina espírita nos trazem como provas a respeito de toda a nossa existência, é que nós possamos cultivar a esperança. E sem a esperança, Geraldo, realmente fica muito difícil. É isso aí, Geraldo. Alan, antes que eu passe a palavra para você, a voz do Luiz ficou bastante cortada para mim. É um problema internet. É o problema da sua internet novamente, Geraldo. Você tá ok, Alan? Tá perfeito. A voz foi muito cortada, Luiz. Mas é a sua internet novamente, Geraldo, que você tá com um probleminha aí, tá? Ela tá cortando, inclusive cortando a sua fala. Então você também tá escutando cortada do Luiz. Eu escutei perfeitamente a fala do Luiz. Então, é novamente a sua aí, viu, Geraldo? Infelizmente. Mas vamos lá. Vamos ter esperança, Geraldo. Vamos ter esperança que a internet funcione. É muito difícil a gente depender da tecnologia, gente. E a gente faz esse programa aqui de forma ao vivo. Como a gente faz ele de forma ao vivo, tem esses percalços naturais da tecnologia. Hoje, por conta de muitas lives e tudo mais, a internet está sendo muito utilizada. E as companhias não tinham esse preparo para oferecer o que elas prometiam. Mas continuamos com a esperança que um dia a tecnologia melhore, né? E a gente possa fazer de forma mais tranquila. Eu acho que logo, logo a gente volta para o estúdio, daí ali a gente consegue ter mais controle, né? Mas vamos lá. A esperança, ela diz, né, a fala popular, é a última que morre, né? Por que que a esperança é a última que morre? Porque a hora que acabar a esperança, acabou tudo. Se você não tiver em seu coração uma crença, né? Porque a esperança nada mais é do que uma crença emocional, né? Que as coisas vão acontecer do jeito que você está querendo que aconteça, que os resultados vão ser positivos, né? Eu brinco muito com a história do copo, né? Quando a água está no meio do copo, né? Ó, você pega um copo assim, ó, a água está no meio, né? A água está no meio. Então ela está meio cheio ou meio vazio? Para mim, que sou um otimista, ou melhor, um realista convicto, para mim ele sempre está meio cheio. Para muita gente ele vai estar meio vazio. A pessoa que vê tudo aquilo como meio vazio, como tudo negativo, tudo com dificuldade, é uma pessoa que perdeu a esperança. E ele está vivendo um dia pelo outro, na realidade, só do que ele consegue segurar, do que ele consegue controlar. E o gostoso de desenvolver a esperança, né? Acho que o grande ponto para a gente desenvolver a esperança que pode nos deixar aí melhores, que pode nos deixar de forma mais intensa na vida, é desenvolver a esperança. A esperança em dias melhores, a esperança que a humanidade um dia se volte mais para o bem do que para o mal, a esperança de uma vida futura, né? Todas essas esperanças nós precisamos desenvolver para a gente sair um pouco, abstrair um pouco da nossa vida racional, da nossa vida física propriamente dita. A esperança, ela está muito mais no mundo espiritual, na vida do espírito, do que na vida do corpo físico, né? Porque eu tenho uma esperança que esse corpo físico vai desencarnar. Quando? Eu não sei. Mas eu tenho certeza, não é nem esperança, nem isso, eu já tenho certeza que ele vai. Quando vai ser? Não sei quando vai ser, mas vai acontecer. Isso não preciso de esperança para isso. Agora, eu preciso de esperança para que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, quanto tempo eu ainda durar na vida, eu esteja num processo de autotransformação, auto-melhoria, e que eu possa estar melhor do que eu estou hoje. Isso eu tenho esperança, né? Mas não posso só ficar na casa da esperança. Eu tenho que fazer, trabalhar arduamente para chegar lá transformado. Então, é uma união, né? Essa esperança com a determinação, com a vontade, com a dedicação que eu empreendo para que aquilo aconteça. Então, eu espero do plano espiritual, eu espero de Deus, mas eu faço como se tudo dependesse de mim. Então, quando eu junto essas duas forças, as coisas vão acontecendo de forma mais natural. Mas é um sentimento, né? A esperança é essa crença emocional, né? É uma sensação que ela requer da gente uma certa perseverança em fazer as coisas, né? É acreditar que algo é possível mesmo quando tudo na sua volta não parece que vai ser possível. Então, quando a gente começa a desenvolver essa esperança, e ela também, se eu não me engano, é uma das três virtudes teologais lá da Igreja Católica, né? Que seria a fé, a caridade e a esperança. Quando a gente perder essas três, então elas andam muito de mãos dadas, né? E acho que a gente não podia estar falando de esperança num dia melhor do que no dia de São Francisco de Assis, né? Esse foi um espírito que tinha uma esperança enquanto encarnado, né? Eu estou falando tinha porque ele, na sua vida encarnada, uma esperança. E conseguiu criar uma ordem nova, com um conceito novo, ligado à pobreza, à humildade, para fugir da riqueza que vivia e vive até hoje os altos cleros da Igreja Católica. Ele criou uma ordem mais simples, mais humilde, né? E ele teve que pedir isso para o Papa, ele teve que fazer muito esforço. As histórias que tem dele é só de alguém que tem a esperança. Mas uma esperança quase que certeza de que tudo aquilo vai acontecer. É isso aí, Geraldo. Geraldo? Muito bem. Acho que está cortando imagem, mas eu agradeço. Existe uma frase nesse texto aqui que eu achei muito interessante, que às vezes nos impactam, não mexe mais com a gente. Essa frase que o Emmanuel diz: nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança ouro. Então, muito interessante, né? A fé, ela vai sendo construída com o tempo, mas essa esperança todos podem ter a partir de agora. Muito bem, meus amigos, sequência ao programa Visão Espírita, passamos ao segundo bloco. Nós temos feito um estudo sobre as parábolas e os ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, e trouxemos mais uma parábola, mais um grande ensinamento que dá para nós desdobrarmos em vários tipos de raciocínio. É o livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel. E a parábola de hoje é a parábola da figueira que secou. E está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 12 a 14. Então, eu faço a leitura e o texto nos remete a muitos pensamentos. Então, vamos lá, eu vou fazer a leitura, todos nós prestamos atenção, depois Luiz, Alain, a gente comenta também. Escreve Marcos, evangelista. No dia seguinte, saindo ele de Betânia, teve fome. Vendo ao longe a figueira que tinha fogo, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão ainda não era tempo de figos. Disse-lhes: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Quando chegava à tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Então, esta é a parábola que o Caibar nos traz. E tem todo um texto muito interessante, onde, nas explicações do Caibar, ele destaca algumas frases que são interessantes, que ele fala que toda parábola de Jesus tinha um sentido espiritual, que é interessante essa passão, essa transposição que ele faz. Quando ele diz que há frutos de árvores e há frutos de almas, e que há sempre a necessidade de praticar as boas ações, e Jesus sempre acompanhado de uma grande falange de espíritos. Então, com essas pequenas colocações, eu falo ao Luiz para que dê suas primeiras impressões sobre essa parábola, Luiz. Que diz assim que não tinha figos, porque não era tempo de figo. E isso aí nos remete a Kardec, né? Kardec, quando codificou a doutrina dos espíritos, ele perguntou aos espíritos, obteve as respostas, mas ele colocou uma condição. Ele disse assim que aquelas respostas teriam que se submeter à razão, né? Então, submetidas à razão e aprovadas, elas passaram a fazer parte do livro dos Espíritos. E quando a gente lê essa frase, o próprio Caibar comenta que ele, aparentemente, essa parábola aí se confunde com aquela da figueira estéril, né? E que o único que fala e se remete a essa expressão de que porque não era tempo de fígado, é só nessa passagem. Então eu prefiro também com o Caibar, com Kardec, ficar com a razão. E na realidade, seca, né, ou deixa de existir, ou é eliminada, aquela instituição que não produz frutos. Então, nós, por exemplo, tivemos a instituição do cristianismo. A instituição do cristianismo, ela foi até os anos 300, produzindo muitos frutos. E, a partir daí, pela intervenção dos seres humanos, ela começou a colocar os pés pelas mãos, entrar os rituais, né? Então, os frutos da religião passaram a ser bem menores daqueles que era produzido pelo cristianismo nascente. E aí, se passam 1.800 anos, vem o Consolador. E o Consolador, ele vem exatamente com essa missão do cristianismo redivivo. Vou fazer voltar a que esse cristianismo, na pureza que o Cristo nos deixou, produzisse os mesmos frutos. E esses frutos são exatamente os frutos da fé, da esperança, da caridade. Isso que leva o ser humano a acreditar naquilo e mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de viver. Nós vemos, por exemplo, a nossa instituição, a União Rádio Web. A gente começou com um propósito, era um propósito pequeno, era um propósito menor, mas fomos levando em frente. E aí sucedeu-se que a gente ganhou uma sede aí que não deu para se praticar, porque chovia dentro, mas tivemos a paciência, continuamos produzindo. E aí recebemos a doação de uma sala pelo período de 5 anos. Uma sala maravilhosa, uma sala ótima. Então, nós precisamos nessa parábola guardar muito em nós o sentido de que nós não podemos perder de vista o objetivo da nossa instituição. E o objetivo de qualquer instituição é dar frutos. E quando nós nos propomos a falar sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho, isso tem que produzir frutos. E essa produção de frutos, ela implica em que a gente sempre procure fazer o melhor, nos prepararmos para apresentarmos o melhor, praticarmos para que a gente possa falar daquilo que a gente vivencia. Então, a nossa instituição, ela vai depender basicamente do esforço que todos nós realizarmos para que isso seja atingido. Você veja, por exemplo, o grande mérito pessoal que nós temos na realização dessas nossas reuniões de domingos. Todos nós fazemos questão de estar aqui. Nós não colocamos outras prioridades à frente desse programa. Você vê que o próprio Geraldo, essa semana, andou atrás da Vivo aí, feito um louco, né? Levou a Vivo até a sua casa. A Vivo não conseguiu ampliar a capacidade, mas revirou tudo, mexeu tudo, regulou tudo. Mas ainda assim, ainda não deu, mas está dando para levar, né? Mas a semana que vem, a Vivo já prometeu que vai ali para aumentar a capacidade. Então, nós procuramos fazer tudo para que saia o melhor. Como o Alan falou, nós estamos trabalhando com eletrônica, né? E nem sempre nós temos o comando sobre isso. Então, que a gente procure sempre nos esforçarmos para fazer o melhor. Esse é o objetivo. Então, Geraldo, mesmo gaguejando aí, toca em frente, tá bom? Vamos em frente. Geraldão, vou comentar então. Ô, Geraldo, Vai, vai, vai. deixa eu te dar uma dica aí que dois. Ó, agora tá sem, ó. Ô, Geraldo. Estou indo mais pelas questões aqui, provavelmente. Eu Geraldo. praticamente não ouvi quase nada que o Luiz falou. Oi. Geraldo, dois amigos que são dessa área de tecnologia falaram que se você desligar o vídeo, pode ser que você consiga fazer bem o áudio, tá? Então você consegue desligar a câmera. Aí embaixo do programa tem. Eu posso desligar, mas assim, eu não ouvi nada do que você falou lá. Mas faça o comentário aí que a gente vai na sequência, então aí. Leia o seu WhatsApp que eu mandei. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Leia aqui, ó. Leia aqui, leia. Eu mandei. É difícil, né? Vamos lá falar então da parábola ensino de Jesus no comentário de Caibar Schutte, da parábola da figueira que secou. Mais uma vez eu peço a todo mundo que está entrando aí um pouco de desculpa e um pouco de paciência, porque a internet do Geraldo está cortando, tá, gente? Então ele está com dificuldade em se manter no mesmo tom, no mesmo acompanhando o assunto como nós estamos acompanhando. Mas vamos seguir que isso aí não pode parar a gente, né? São as obsessões tecnológicas tentando nos derrubar, mas não vão conseguir. Vamos lá. Nessa parábola, né? Eu não sei se todo mundo aí conseguiu acompanhar a leitura da parábola, parábola da figueira que secou. Jesus e os seus apóstolos passam por uma parábola, vão até ela para verificar se ela tinha algum fruto, apesar dela estar cheia de folhas. E não achando fruto nenhum, Jesus fala que dessa árvore ninguém mais deve comer, porque ela tinha tudo para produzir frutos e não tinha nenhum fruto, né? Quando eles voltaram no outro dia, a árvore estava toda seca. Então, Caibar, ele comenta com a gente ainda a seguinte situação, que junto com Jesus, naquele momento, tinha um monte de espíritos trabalhando pela sua vinda aqui. Afinal de contas, ele é o nosso governador espiritual. E quando ele deu aquele exemplo, que aquela parábola não deveria seguir, não deveria mais servir a ninguém, não deveria mais dar frutos, no outro dia aquela árvore estava seca. Então, provavelmente, espíritos que trabalhavam com ele secaram aquela figueira. E a simbologia é interessante ele apresentar essa simbologia da figueira na árvore, né, da vegetação. Por quê? Porque essa simbologia da árvore, da figueira, ela provavelmente remete também a uma lei natural. Tudo, tudo na vida, se não gerar frutos, não merece continuar vivendo, desde uma árvore até um ser humano. Quer dizer, você recebe na vida um corpo, uma condição mental, você recebe uma. Uma condição mental de reflexão, você recebe na vida uma oportunidade de criar, de gerar frutos, você recebe na vida uma oportunidade de viver em ação, mas você prefere viver de forma tranquila, sem fazer nada. O que você está fazendo na vida? Quantas pessoas queriam ter a condição que você tem? E aí a gente pega o exemplo de pessoas que não têm a condição que a gente tem e consegue fazer muito mais, né? Muito mais pela vida, pelo próximo, pelo mundo, né? Nós temos um exemplo aí do Vic Vujicic, né? Que é um rapaz que nasceu sem as pernas, sem os braços, e E essa pessoa que nasceu sem as pernas e os braços, ele consegue fazer palestras de motivação fantásticas, motivando jovens que têm as pernas e os braços, nossa senhora, de uma forma brilhante, mais do que talvez se ele tivesse braços e pernas. Então, realmente é fantástico o que a gente pode fazer com a árvore que nós somos, seja ela maior, menor, não importa o fruto que a gente vai dar, mas que a gente dê fruto, que a gente se dedique na vida, que a gente oportunize, né, que a gente tenha capacidades de transformação. Era isso aí, viu, Geraldo? Ô, Geraldo. Você vai ter que colocar o computador com fone de ouvido, porque senão dá retorno do que eu estou falando. Alan, eu tirei o fone. Eu tirei o fone do. Entendi. Então. Tá meio complicado a conexão do Geraldo, tá, gente? Nós estamos vendo lá que ele está com problemas, está complicado. Então, vamos dar seguimento aqui ao programa, né, Luiz? Vamos continuar. Isso. Eu vou abrir aqui o texto, vocês dão só um minutinho aqui, o texto do Céu e Inferno, que agora a gente começaria a segunda parte do programa. Né, terceiro bloco, na realidade, que nós estamos lendo o livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, no capítulo 8, Françoise Vernet. É um capítulo das expiações terrestres. Né? Nesse capítulo das expiações terrestres, nós encontramos o seguinte: Françoise Vernet era cega de nascimento e residiu na cidade de Toulouse, França. Faleceu em 1855, aos 45 anos de idade. Durante toda a sua vida, ocupava-se constantemente com o ensino de catecismo aos meninos, preparando-os para a primeira comunhão. Chamava a atenção sua dedicação à religiosidade. Era uma dedicada amiga de crianças e adolescentes, mesmo com a limitação da cegueira. Ela foi evocada por Kardec 10 anos após sua desencarnação no centro espírita e travava-se um interessante diálogo que vamos reproduzir agora com as seguintes perguntas, né? Cada um dos 5 sentidos físicos é muito importante, desempenhando a função de conexão entre o encarnado e a vida no planeta Terra. A cegueira congênita, aquela que ou adquirida, né? É pesado o tributo que o encarnado quita com a justiça divina. 40% das cegueiras têm causas genéticas hereditárias. Então, Luiz, vem a primeira pergunta, né? Dessa reflexão, desse comentário aí do nosso Geraldo separou para a gente, tá? No entendimento espírita, por que o encarnado vem ao mundo com a cegueira? Se a atitude infeliz é decorrente de um psiquismo desequilibrado, por que a punição se expressa num dos sentidos do corpo biológico, por exemplo, na capacidade de ver? O Geraldo, o Alan, o Evangelho é claro, né? E ele nos alerta o seguinte, que se a nossa mão, o nosso braço, a nossa perna, os nossos olhos nos atrapalhassem para a evolução enquanto encarnados, era melhor que a gente viesse sem esse órgão já que esse órgão é o causador da nossa falha, né? Da nossa falibilidade. Então, na realidade, não existe um castigo. Existe um remédio que vai nos impedir de cometer aquele erro por aquele órgão que nos faltou. Então, normalmente, as pessoas que vêm sem um dos órgãos, é que provavelmente esse determinado órgão foi causador do seu fracasso em encarnações anteriores. Nós temos os casos, por exemplo, de pessoas que vêm com deficiência no aspecto intelectual, né? E a doutrina nos mostra que, geralmente, esses espíritos se utilizaram do intelecto de forma completamente errônea no passado, levando pessoas, inclusive, a situações muito comprometedoras através dessa sua habilidade. Com relação à cegueira, provavelmente esse espírito, em outras encarnações, se utilizou da visão de forma indevida, né? Então, que nós tenhamos cada vez mais consciência de que cada órgão que nós temos, cada habilidade que nós temos, é um talento que Deus nos entregou. E esse talento, ele tem que ser aproveitado da melhor forma possível. Então, cada habilidade, cada capacidade que nós temos, ela tem que ser canalizada em benefício do nosso próximo, em benefício do bem geral. Você veja quantas pessoas, às vezes, com uma capacidade intelectual maravilhosa, elas não utilizam essa capacidade em benefício do seu próximo. Às vezes, quantas pessoas, uma cultura fantástica, mas, pelo orgulho, elas canalizam o seu esforço no sentido de parecer alguém fora de série, e aí se comunica numa forma que ninguém entende. Você observa o que que Jesus fez. O maior espírito que habitou entre nós, ele falou em pintinho, semente, galinha, ovos. Entende? Quer dizer, ele usou de linguagem simples para podermos entender aquilo que ele queria nos passar. Essa é a real sabedoria. Você, quando vê, por exemplo, o pronunciamento de um Einstein, Alain, a teoria da relatividade é uma coisa complexa, beça para se entender. Você lê o Einstein, parece assim que ele está falando com criança. Né? Ele tem uma colocação, uma simplicidade maravilhosa. Então, aí reside a nossa possibilidade de medir a sabedoria daquele espírito. Ele tem condição, tem intelectualidade e ele se faz entender com as pessoas mais simples. Por outro lado, nós temos pessoas simples que não conseguem nem se expressar e aí daqui a pouco você ouve partindo delas pensamentos assim de extrema profundidade. Então, que nós possamos avaliar, e é por isso que o Kardec coloca, de uma forma muito, muito, com muita propriedade, que nós podemos avaliar os espíritos pela sua manifestação, por aquilo que eles dizem, por aquilo que eles expressam. Ora, se nós podemos avaliar os espíritos, podemos avaliar também as almas. Então, aquelas pessoas que nós nos relacionamos, pela expressão delas, nós podemos avaliar o seu conteúdo de sabedoria e assim por diante. Então, seria isso a respeito desse assunto que você me perguntou, Alan. É, essa reflexão é muito legal, né, Luiz? Porque a gente às vezes não consegue entender como que um ser humano, né, um encarnado, ele consegue Alan. viver sem um dos sentidos, né? Geraldo? Não, não está te ouvindo. Talento, né? Ele falou Alain aí no meio. Ô, Geraldo. Você. Geraldo, preste atenção. Tem um recado aqui da. Olha aqui, ó. Vamos ver o recado aqui. Deve ser uma vizinha sua, Cida Manete. Ela falou que ela tem internet na casa dela. Se você quiser ir até lá, você faz o programa de lá. Tá bom? Dá uma olhada aí na mensagem embaixo aí do texto, Geraldo. Aí na tela, viu? Será que ele conseguiu entender? Eu agradeço. Obrigado. Acho que sim. Acho que sim. Então vamos tentar continuar, porque tá difícil, Geraldo. Você. Tá difícil, Geraldo. Tá difícil. Vamos lá. Então, a pergunta seguinte que o Geraldo faria. Olha lá, ele liga, tira do rádio. Desculpa, gente, tá meio complicado aí. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou tirar o Geraldo aqui do ar e a gente vai esperar ver se ele se melhora lá. A segunda pergunta que o Geraldo faria para mim. Então eu mesmo vou fazer e mesmo vou responder. 45 anos cega ela ficou, né? Um nascimento inteiro, uma vida toda. Quais os benefícios espirituais que a cegueira congênita pode proporcionar àquele que passa por esse constrangimento? Então, acredito que o Luiz já entrou um pouco nessa resposta, mas eu vou tentar elaborar um pouco mais, né? O que acontece? Se você consegue fazer uma vida com todos os seus sentidos bem vivida, né? Se você consegue fazer uma vida com todos os seus sentidos, se você consegue fazer uma vivência bem feita dessa vida com cinco sentidos, puxa vida, por que não continuar com os cinco sentidos em atividade? Continua com os cinco sentidos em atividade. Agora imagina o que é. Sabe um teste que você faz? Por exemplo, eu tenho que ir uma vez por ano, pelo menos, ao oftalmologista. E eles pingam aquele colírio que dilata a pupila lá. A gente fica quase que cego por algumas horas, né? A gente é cortado da visão plena sem aquele sentido, né? Tanto é que quando eu vou ao oftalmologista, eu procuro ir ou de Uber ou peço para minha esposa me buscar, porque eu sei que não posso vir dirigindo no final da consulta, né? Porque afinal de contas aquele colírio dilata a pupila e a gente perde a condição de foco, de capacidade de visualização. Já é uma tortura para a gente, né? A gente ficar aquelas horas sem enxergar direito, aquela limitação que a gente tem. Agora imagine uma pessoa que nada enxerga. Vocês imaginam isso? Eu já tentei fazer esse exercício, né? Existem até tem a Ordem Rosa Cruz, eles têm um retiro do silêncio e eles têm um retiro da visão. São duas experiências que eles proporcionam, Luiz. Fazer um comentário em cima disso. Tá. Então deixa eu continuar. São dois retiros que eles fazem para que você dê mais valor ou dê mais potência àquele sentido que talvez você não está usando de acordo. Por exemplo, tem gente que consegue olhar e só vê a desgraça. Tem gente que olha e só vê a esperança. Eu acho que isso tem muito a ver com a parábola que o Geraldo trouxe hoje, a parábola da figueira que seca e ao mesmo tempo, do texto de Emmanuel da esperança. Porque olha só, Se eu nasci sem visão, tem até a passagem, né, que é uma outra passagem de Jesus, que o cego chega para ele e pede que ele o cure, né? E daí Jesus fala para ele: mas você quer que eu cure você do quê? Né? Ele estava fazendo o cego pensar, né? Será que se ele curasse ele da visão, ele realmente estava trazendo uma cura? Ou estaria trazendo um problema para aquele rapaz que até naquele momento era cego? Porque às vezes a visão funcionando, a gente só vê o que não quer. Então, para que ter a visão, né, Luiz? Então, eu prefiro não ter a visão, né? Se o meu olho eu não consigo educar esse órgão. Porque vamos pensar um pouquinho. O que são os cinco sentidos? Na realidade, sabiam que todos os sentidos, tanto a visão, o paladar, olfato, audição ou tato, são órgãos que recebem símbolos, recebem impressões do mundo. Essas impressões do mundo, quando vão para o cérebro, vão no formato de uma ação nervosa. É uma descarga elétrica no cérebro. Não vai a imagem. Não vai o som, é uma descarga elétrica. E o cérebro, então, faz a decodificação dessa descarga elétrica. O que é a visão, então? É uma certa soma de imagens que nós adquirimos e fomos educados a ver durante toda uma encarnação, e que, quando olhamos, passamos uma mensagem elétrica para o cérebro, e essa mensagem elétrica do cérebro, ela decodifica. Então, se eu não tenho a visão, mas eu tenho os outros sentidos, a minha codificação cerebral vai funcionar num outro campo. E às vezes, sem a visão, eu desenvolvo muito melhor a minha audição, eu desenvolvo melhor a minha fala, eu desenvolvo melhor outras formas de comunicação que eu não ouvi, que eu não usava tanto. Então, se eu venho numa encarnação e mal uso a minha visão, só vendo o que não presta, numa outra eu tiro uma visão para mim para eu dar valor para a visão. Mas lembra que é de um corpo só. É só de uma encarnação. Aí depois eu volto na outra encarnação, eu vou dar tanto valor para a visão, eu vou conseguir apreciar uma flor de uma árvore, eu vou conseguir apreciar um pôr do sol, eu vou ter a sensibilidade desenvolvida pela restrição que eu tive de uso daquele sentido. Mas você queria comentar alguma coisa, Luiz? Vamos tentar. Eu queria comentar a respeito da própria evolução, né? Quando certos seres ou certos ambientes nos apresentam certas dificuldades, o próprio ser desenvolve meios de conviver naquele ambiente com aquelas dificuldades, é onde se dão as mutações, né? Então você vê que a própria criação divina, ela tem isso como uma ferramenta. Você entra num ambiente inóspito e aí o tempo se encarrega de você desenvolver um membro, desenvolver alguma coisa para conviver com aquele ambiente. E essa é a filosofia da coisa. Quando nós não valorizamos uma determinada recurso que nós temos, a partir do momento que ele nos falta, a gente diz: ah, agora entendi, Para que né? servia? Exatamente. E a gente muitas vezes, né, a gente mal barata aquele dom que a gente tem, né? Alain, eu tenho uma grande amiga que o marido faleceu. Era uma pessoa muito simples, né? E aí, depois de algum tempo, ela chegou para mim e disse assim: Luiz, eu fiquei boba de quanta coisa o meu marido fazia. Porque aí começou a não acontecer aquilo que o marido fazia, e ela dizia assim: puxa vida, era ele que fazia. Entendeu, Alain? Então, as Sem dúvida. lições, elas vêm de acordo com as nossas necessidades. Por isso que na educação, eles nos orientam tanto no sentido de a gente não ficar removendo obstáculos da frente dos nossos filhos. Deixa ele sentir. E Deixa quantas vezes sentir. a gente Quantas vezes a gente deseduca porque, ah, não, tira, né, tira o obstáculo da frente deles. É, e aí a pessoa não aprende, né? Porque a gente só Ela aprende com a frustração. A gente aprende com isso, né? Então a pessoa cega, ela tem uma frustração enorme, né? Porque imagina só, como eu dei o exemplo meu aí, você fica 2, 3 horas sem enxergar direito, não é? Nem que você fica cego, você fica sem enxergar. Você já não vê a hora de voltar a visão, né? Você fica, a gente fica até dependente da visão. Imagina uma pessoa que nada vê, né? É muito mais complicado, né? E aí também vem outra lembrança, né, que a gente não pode deixar de ter, né, Luiz? Que é quanto que a gente pode abrandar, ajudar uma pessoa que não enxerga, né? Então, a gente também tem que lembrar disso. A gente nasceu com a visão e o outro nasceu sem a visão. Pô, você vê que uma pessoa cega está indo numa rua, vai atravessar uma rua, para! Dedica 5 minutos com aquela pessoa, pega no braço dela, ela não vai ligar para isso, não. Ajuda ela a atravessar a rua. Se você vê que ela não quer que você segure nela, pare o trânsito para ela, deixa ela seguir a jornada com segurança, sabe? Faz a sua parte nisso, né? Facilita a vida daquele, Faça todo o bem que puderes. E o bem né? Isso. consiste exatamente nisso, você enxergar o que o outro poderia se beneficiar com uma ação sua. Você veja, por exemplo, essa pandemia, né? Quanta gente, Alain, que o dinheiro entrava e saía do mesmo jeito que entrou, né? Sem a mínimo critério. E com essa pandemia, fechou a torneira. E como, Imagina quanto. E aí você vê quanto essa pessoa vai aprender. E após essa pandemia, você vai ver com quanto critério que ela vai exercer o gasto, né? né? Ô Luiz, olha aqui, a Patrícia Elias tá dividindo uma historinha, ela é professora, né? Então ela fala para nós aqui, ó, que perguntaram para uma aluna minha, Alice, do 7º ano, cega. Como você consegue ver as cores e como você sabe a roupa que está? Ela respondeu: o azul é a cor do céu, verde é a esperança, branco é a paz. Minhas roupas, minha mãe compra e eu digo: hoje eu quero a bermuda. E ela, muito inteligente, as respostas dela são um dom de Deus, né? E toca muito bem teclado, essa menina. Que conseguiu por doação, né? Ela é uma bênção de Jesus, aqui eu acabei de ler as palavras da Patrícia, né? Alice tem um tato e audição magnífica. Tá aqui o que nós acabamos de falar. Obrigado, Patrícia. Exatamente. Obrigado por esse exemplo, né? Ela desenvolveu outras habilidades e ela consegue ter uma abstração, inclusive até de cores, né? Colocando nomes, as cores, dando símbolos, contando historinhas para as cores, né? O azul é da cor do céu, o verde é a esperança, o branco é a paz. Quer dizer, alguém ensinou ela isso e ela usa de forma sábia, né? Olha, agora você vai usar a cor da paz, né? Agora você vai usar a cor da esperança. Olha que forma bonita de educar para quem não vê, né? O pai e a mãe dessa criança deve ter sido assim muito muito intuitivo, muito, né, muito sábio, Isso. né? E conseguiram passar para ela, né? E O Alan, o Bruno traz, você quer comentar sobre isso? pode não, pode falar. O Bruno traz outra mensagem aqui que ele fala para nós: prezados, bom dia. Essa transição e avanço para o mundo de regeneração nos trará alicerce para derrubar aos poucos o véu da cegueira que trazemos conosco? É uma pergunta, né? Vamos aproveitar. Fé sempre. Bruno, fantástico, porque ele está nos remetendo não à cegueira fisiológica do corpo físico, ele está nos remetendo a uma cegueira espiritual, a uma cegueira de interpretação, a uma cegueira de observar as coisas na sua volta, né? É uma cegueira que. Como que é aquela outra passagem, Luiz? Mais cego é aquele que não quer ver, né? Não é assim? Isso, é. E eu tenho uma palestra muito interessante sobre isso, Bruno, que eu estou chamando a atenção exatamente para esse ponto. Hoje, a grande massa, ela não faz mal para ninguém. Né? Então, ela fica nesse modo, não, eu não faço mal para ninguém. Com a regeneração, a fonte do mal vai ser removida, mas os efeitos do mal permanecerão conosco. Porque aquelas pessoas que hoje são influenciadas pelo mal, elas deixarão de ser influenciadas pela fonte do mal, mas continuarão com a tendência para o mal. Kardec, uma vez, ele fez uma colocação. Se a gente quisesse melhorar o nível da criminalidade no mundo, por que que cada um de nós não traz um criminoso para casa e educa esse criminoso, né? E aí dá medo, né? Agora, se esse criminoso reencarnar na minha casa, eu não vou nem saber que ele está comigo. E muito certamente a regeneração se processará por aí. Pessoas que hoje são influenciadas por esses criminosos passarão a reencarnar nos nossos lares. E aí, meu amigo, não vai dar para viver no molde do não faço mal para ninguém. Eu vou ter que fazer muito bem. Então, é melhor, pela incumbência que nós teremos no futuro, aprender o Evangelho e aprender a doutrina dos Espíritos. Porque isso são ferramentas que nós teremos para agir com esses Espíritos que reencarnarão conosco. E se hoje a gente tem aí uns 500, 1.000 que divulgam a doutrina dos Espíritos, nós teremos que ter em todos os lares o conhecimento da doutrina dos Espíritos. Então, gente, vamos aproveitar o tempo que nós temos para, além de amarmos, nós nos instruirmos. É isso aí, Alan. Luiz, você fez uma lembrança extremamente oportuna. Porque no mundo de regeneração, o bem vai prevalecer sobre o mal. Não quer dizer que o mal não existirá. Mas o mal que existirá ainda é o que está dentro de nós, é do nosso coração. Então, se a gente não se preparar com a ferramenta principal que a gente tem, que é o Evangelho, se a gente não assimilar esse conjunto de ensinamentos para vivenciarmos o amor, como nós podemos receber um espírito desse tipo aí, perturbado, né, aqui dentro da nossa casa e auxiliá-lo na sua evolução, né? A gente tem dificuldade em conviver com a pessoa perturbada fora de casa. Imagina com a pessoa dentro de casa, né? Realmente é uma missão Chamando difícil. você de papai. Falar assim, pai. Eu falo, ai, Jesus amado, e venho perturbado outra vez, e como que eu faço, né? Se eu não aprendi, se eu não desenvolvi o recurso, né? Como que eu vou conseguir educar, né? Geraldo, você melhorou aí a situação aí? Agora eu entrei pelo computador, eu espero que dê jeito, né? Ah, Ah, muito que bem. bom! Agora parece que não cortou a voz. Se você É. quiser voltar na sua tarefa aqui, ó. Agora você Vamos. faria a segunda pergunta para cada um. O interesse de François Vernet pelo Ah, tá. catecismo. Acompanhei mais ou menos aí, então peço desculpas a todos aí, mas a culpa é dessa da internet que não funciona bem aí. Fica Muito tranquilo. bem, meus amigos. Eu acompanhei mais ou menos em parte, eu vi alguma coisa aí, recebi uma ligação da Cidinha, eu agradeço a boa vontade aí, mas a gente sempre tem que arrumar um jeito. Dando sequência nessas perguntas do que o Kardec faz, é muito interessante que em cada matéria que ele apresenta dos espíritos, a intenção dele é sempre trazer à reflexão algum tema. Eu fiquei imaginando uma mulher que viveu 45 anos cega, uma dedicação que ele tinha. Então, eu fiquei ali como tentando entender o mecanismo da prova que ela estava passando. Então, quando eu fiz essas perguntas, a intenção era entender por que que isso acontece. E ela, reencarnada, ela, ao longo da vida dela, ela demonstrou um grande amor pelo catecismo, pela educação religiosa. E a pergunta que eu faço a Luiz é assim: o interesse de François Vernes pelo catecismo traça um perfil espiritual em busca da religiosidade. De fato, Luiz, o que é a religiosidade? Porque a gente ouve no dia a dia, ah, você tem que ser religioso, assim, já. O que é religiosidade? E de que maneira a religiosidade pode ajudar? O Geraldo, a religiosidade ela nos faz despertar uma sintonia com o espiritual. Quando nós nos atemos só às coisas materiais, nós ficamos muito longe desse aspecto da nossa origem. Agora, quando a gente reflete, a gente medita, a gente já tem assim uma certa prática com relação às coisas espirituais, nós prestamos mais atenção naquilo que a gente não sente, não vê, mas existe. Então, quando a gente filosofa, a gente desperta, de certa forma, alguma coisa para essa área. Porque nós começamos a refletir sobre aquilo que não é palpável. E aí a gente começa a entrar no abstrato. E a religiosidade, ela é justamente quando você admite as suas limitações, e você conclui que sem tudo aquilo que nos envolve e nós vemos funcionando e operando, nós enxergamos atrás de tudo aquilo uma força maior. Então, quando nós despertamos para isso, a gente então entra em sintonia. E aí é o que a humanidade chama de religiosidade. É isso aí, Geraldo. Tentativa, né, Luiz, de uma comunhão com a força divina, com a inteligência divina, né? É a busca de se essa sintonia, não é isso? Isso, exatamente. Então, aí, emendando nesse raciocínio e explicação do Luiz, eu pergunto ao Alan: Alan, aquele que vive a encarnação privado da visão, ele tem facilitado o seu contato com o mundo espiritual, porque já perdeu um dos sentidos da vida, ele já não enxerga absolutamente nada. Essa condição facilita essa sintonia com o mundo espiritual ou não? Não necessariamente, Geraldo, porque se ele não tiver a visão, mas for revoltado de não ter a visão, ele vai estar muito mais preso à matéria do que se ele tivesse a visão sem estar revoltado, né? Então, é uma prova como outra qualquer, né? Ele não é porque ele não vê fisicamente que ele vai ver espiritualmente, não, vai depender da evolução do seu espírito, porque a visão espiritual independe da visão do corpo físico, né? Ela não tem uma ligação, com a visão do corpo físico. A visão do corpo físico é para as coisas da matéria. A visão espiritual é uma mediunidade desenvolvida. Para isso, ou ele desenvolveu essa mediunidade, ou ele, na encarnação que ele nasce ali, ele, ela, né, sem a visão, ele vai precisar desenvolver, essa habilidade de ver e conviver com a espiritualidade, né? Então, não tem a ver diretamente, não, Geraldo. Essa pergunta está atrelada a uma pergunta mais adiante ali, que eu vou fazer para o Luiz. Eu selecionei um texto para você e um texto para o Luiz, né? Mas dando sequência a essa. Luiz quer falar alguma coisa aí. Ô, Você quer Geraldo, falar? eu só queria lembrar uma coisa, que a visão corpórea, ela se dá sempre pela vista. E a gente sabe que os nossos órgãos têm uma correlação com os órgãos espirituais. Mas o espírito, ele não enxerga só pelos olhos. Ele enxerga por todo o seu corpo espiritual. E aí, talvez, entendeu? Então, reflete sobre isso. Não, sem dúvida. Aliás, num texto, Luiz, que é lá atrás daqueles textos que eu escrevia, eu até disse que quem sabe se no futuro a visão seria substituída pela percepção, né? Esse Porque a visão é o que nós temos agora. Quem sabe se no futuro, a gente evoluindo, a gente eu terá tiraria o outras quem veias. sabe, eu tiraria o quem sabe. Alan, diga. Geraldo, com certeza, porque a visão espiritual é pelo perispírito. O Sim. perispírito que tem essa capacidade. E a percepção visual do perispírito é global, é por todo o perispírito, não é por um órgão específico. É ele que vê, é ele que percebe. E aqui eu tenho um comentário da Marta Brandão, que ela fala assim, ó, o AVC que tive há 17 anos zerou todos os meus sentidos, perdi a visão por uma semana. E nesses anos todos venho me reconstruindo, inclusive o cognitivo. Tenho gratidão pela oportunidade de recomeçar. Olha que exemplo legal, Marta, que você traz para a gente, né? Obrigado de compartilhar esse seu exemplo de vida aí. Por quê? Porque foi dado uma chance nessa encarnação. Olha que oportunidade que você teve. Falou assim, ó, vamos dar uma mostrinha do que você pode passar no futuro se você não mudar, né? E deram uma mostrinha. E estão dando uma oportunidade nessa encarnação e você está aproveitando, né, de transformar suas percepções do mundo e você tem a gratidão por essa oportunidade de recomeçar. Eu tenho gratidão de você ter compartilhado essa história com a gente. Luiz? Luiz. Lembrando, quando a mulher hemorroísa botou a mão na veste de Jesus, o que que ele falou? Uma Senti virtude. sair de mim virtude, entendeu? Então, Verdade. aquele espírito que chegou à perfeição, ele não precisava estar desencarnado para ter essa visão, entendeu? Completa. Exatamente. Certo. Muito bem. Então, dando sequência aí, são 10 horas e 41 minutos, eu faço a pergunta ao Luiz. Aquele espírito da mulher cega de 45 anos, chamada Françoise Vergnes, encarnada, acreditava, porque teve um fenômeno enquanto ela estava encarnada, que ela atravessou uma floresta com uma amiga. E acabou que ela que guiou a amiga nessa floresta, né? Então, só para que o ouvinte saiba da história. Ela acreditava que ao caminhar naquela floresta, era seu anjo de guarda que lhe guiava. Todavia, depois de sua morte, confirmou a Kardec que não era o seu guia espiritual que lhe intuía naquele momento. Então, eu fiz esse preâmbulo para fazer a pergunta ao Luiz. O quanto os espíritos podem influenciar as nossas intuições? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como identificar o que é intuitivo, quer dizer, seu, de uma influência espiritual? O Geraldo, eu cataloguei, inclusive, que o Leon Denis fala muito nisso, sobre a luz espiritual. Então, o Leon Denis diz que é uma luz assim mais esbranquiçada, né? Então, é um assunto interessante para o pessoal pesquisar, luz espiritual. O que que acontece? Quando ela relata que ela via uma luz, né? E ela se guiava por essa luz. Quando a gente estuda os sonâmbulos e a gente vê o sonâmbulo natural, até o pessoal alerta, não acorda ele, porque não tem perigo. E realmente o sonâmbulo, ele faz miséria, porque ele está sendo guiado por essa luz espiritual. Entende? E essa luz é infalível. Tanto assim que ela, sem visão, guiou a outra. Entendeu? Quer Interessante, dizer, né? isso. Então, acontece o seguinte, por exemplo, nós temos aí a questão da intuição e da inspiração. O Sim, que que vem a ser as duas coisas? ótimo. E por que que a gente insiste tanto para o pessoal se instruir? Por que que o Espírito Verdade foi tão categórico em dizer instruí-vos? Porque com a instrução, nós colocamos dentro do nosso cérebro o material que a espiritualidade precisa para trazer à tona quando nós necessitamos. Na inspiração, esse material vem de fora. não é nosso. E isso é fácil de você identificar. Eu lembro que eu doutrinando um espírito numa reunião mediúnica, me veio um lance assim que eu nunca tinha pensado naquilo, sobre a parábola do semeador, que é uma coisa que a gente bate tanto, remove tanto, revira tanto, e aquele dia veio uma coisa que eu nunca tinha pensado naquilo. Entendeu? Então, foi nitidamente uma inspiração. É isso aí, Geraldo. Uma vez, ô Luiz, eu estava no Grupo Espírita Cultivadores da Fé e da Verdade, lá em Bom Sucesso, e eu assisti a palestra de um palestrante na época, e ele falou uma coisa muito interessante, que ele estudou 2 dias para fazer a palestra. Quando ele foi fazer a palestra, ele falou tudo aquilo que não estava escrito. Tudo aquilo que ele tinha planejado, ele falou outra coisa. Ou seja, naquele momento, certamente, ele acabou sendo inspirado. E dizem que foi uma das maiores palestras que ele fez, né? Então, realmente se confirma isso. Ô, Geraldo, Diga. comigo acontece em todas as palestras. Então, Ainda bem, né? Ainda bem, senão que você está bem, pô. mais um detalhe, eu me preparo. Eu me Isso. preparo. Faz a sua parte. Eu me Você se preparo. coloca em condições de receber ajuda, né? Eu me preparo. Agora, dando sequência, eu faço a pergunta ao Alain. Alain, porque o Kardec, ao evocar esse espírito da Françoise Bernes, ocorreu 10 anos após a sua desencarnação. Então, 10 anos depois da sua morte, ela diz ao Kardec, Kardec anotava tudo. Ele falava assim: ela, a cegueira é cruel, mas também reconheço ser justa. Essa percepção da justiça divina indefectível é mais comum após a desencarnação. A gente observa isso em todas as comunicações. Mas eu pergunto a você, por que, Alain, que estando desencarnado, a gente aprecia melhor a justiça divina? E dando sequência, toda prova ou expiação é uma imposição das leis divinas? E o quanto o espírito toma parte nessas decisões? Vamos começar de trás para frente, Geraldo. Depende do nível evolutivo de cada espírito, nós tomamos mais ou menos parte nas provas da nossa encarnação. Quanto mais evoluído, mais eu tomo ciência, mais eu dou palpites. O plano espiritual nos conhece, os que são responsáveis pelos processos reencarnatórios, muito mais as nossas possibilidades e necessidades do que nós mesmos. Então, nós somos orientados nestas escolhas, tá? Agora, logicamente, na encarnação nós esquecemos do passado. Quando nós esquecemos do passado, que é uma graça divina também, né, ter esquecido do passado, e eu nasço, né, o meu nascimento me traz uma cegueira. Eu posso ficar revoltado. Por que que os outros nascem sem ver e eu nascem vendo e eu vou nascer assim sem a visão? Se eu tiver um espírito já muito evoluído, pode ser que eu agradeça aquilo e vá desenvolver as percepções, a minha capacidade de visão de uma forma muito mais intensa. Então, eu no plano espiritual vou entender o porquê da minha encarnação sem a visão. Aí vão me explicar: você está vendo porque você foi sem a visão? E aí podem falar assim: ó, você passou pela prova, você não passou. Você, apesar de não ter a visão, você não passou pela prova, durante a encarnação. Você falhou nesse processo. Então, quando eu chego lá, a prova vai ser corrigida, né? A gente não faz uma prova lá na escola, daí o professor vai corrigir. E aí ele vem com uma nota, né? Ele falou assim: ó, você acertou essa você não acertou, essa você foi meio certa, né, mais ou menos, tal. E daí vai dar uma nota. Então, você teve uma nota boa. Olha, vamos fazer o seguinte: na próxima você volta com a visão, porque você foi mais ou menos bem, e a gente vai te dar uma nova chance de bem utilizar a sua visão, beleza? E aí você fala: nossa, que beleza, né? E aí você vem e de repente você abençoa tanto a visão que você tem, você agradece, você usa da visão, porque assim, muitas pessoas, né, elas olham para a vida e para as coisas, e tem um olhar sempre do negativo, né? A pessoa ela consegue só se concentrar no negativo. André Luiz tem uma frase que eu gosto bastante. Ele fala assim: quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Então, é uma educação da minha visão. Se a minha visão ela quer ver o bem, ela vai ver o bem. Se eu quero ver o bem sem enxergar fisicamente, eu vou ver o bem. Agora, mesmo sem a visão, eu posso só ver, entre aspas, o mal. E aí, para que que eu vou estar enxergando demais, né? Eu vou enxergar demais para ver mais mal ainda nas coisas, né? Sabe aquela pessoa? Não, eu tenho uma intuição muito desenvolvida. Quando a pessoa já chega perto de mim, eu já sei o que ela está querendo. Eu já sei o que ela está, qual o que vem por trás. Eu já sei que naquele comportamento tem isso, aquilo. Ou aquela pessoa que só vê a possibilidade do mal da pessoa em você, não vê o bem, né? Então, tem todo um aprendizado dessa prova da não visão, que só no plano espiritual que você vai ter o resultado de como você passou. É difícil. É uma prova difícil. Eu poderia ter respondido eu ia começar essa resposta, eu ia pedir para todo mundo que está nos acompanhando para fechar os olhos. E tentar ficar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, quem quiser. O Geraldo vai fazer agora uma pergunta para o Luiz. Fechem os olhos e tentem perceber a resposta do Luiz só pela audição. Nossa, interessante. Só um teste, é Interessante. uma pergunta. E daí vejam as percepções como são diferentes. Eu vou fechar aqui para acompanhar, vou fechar. Vai lá, Então, fecha aí. então vamos aceitar essa sugestão do Alan, porque tirando a visão, talvez outros sentidos apareçam. Então, vou fazer a pergunta ao Luiz, é a próxima pergunta, Luiz. Disse François Vergnes que a prova que ela estava passando, que era a cegueira, só é meritória quando suportada com humildade. Aí eu pergunto a você, Luiz. Como que se conquista ou se desenvolve a humildade diante da dor, da aflição, da prova? Como ter humildade? Geraldo, essas perguntas normalmente se jogava lá no Alan, né? E hoje você deu uma virada. Como desenvolver a humildade? A humildade a gente não desenvolve numa decisão, né? Eu vou, a partir de hoje, vou ser humilde. A humildade é uma conquista. E essa conquista se processa, primeiro, em você desenvolvendo a consciência do que é a humildade. A partir do momento que você desenvolveu o conceito, desenvolveu a consciência do que seja a humildade, aí você começa a praticar. A partir do momento que você começa a praticar, aí você começa a se observar para ver se você está conseguindo fazer. Então, Geraldo, eu vou te estimar mais ou menos, dá umas 30 reencarnações para você aprender isso. De leve. De leve, né? Então, quando você o que você precisa desenvolver é o seguinte: eu preciso aprender a discernir as pessoas humildes das pessoas que não são humildes. E você percebe que você pode conhecê-las assim em tenra idade, e você pode conhecê-las até o final da vida, e vão ver que elas continuam mais ou menos a mesma coisa. Aí você se pergunta: espera um pouquinho. Por que que essa é e essa não é? Aí você, estudando a doutrina, você vai chegar à conclusão, porque essa conquistou e essa aqui ainda está por conquistar. Por isso, voltando na mesma tecla, amai-vos e instruí-vos. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Quem entrou nessa do Alan aí de fechar os olhos, seria interessante que manifestasse por escrito aí o que percebeu, o que sentiu, se ele conseguiu perceber alguma coisa diferente, né, Alan? Olha, Geraldo, eu fiquei com o olho fechado. E como a gente percebe sutileza, sabe? Por exemplo, a hora que você fez a pergunta para o Luiz, eu estava pensando assim, falei, essa pergunta era para vir para mim. Aí o Luiz, em seguida ele dá uma gargalhada, e a hora que ele deu uma gargalhada, eu já entendi que ele ia falar o que ele falou. E ele fala exatamente o que eu estava pensando. Essa pergunta era para E eu achei muito interessante essa experiência de escutar essa pergunta, essa resposta sem enxergar. É evidente que eu tinha a opção de abrir os olhos a qualquer momento, diferente de uma pessoa cega, mas são experiências. A gente começa a perceber, por exemplo, eu comecei a perceber o vento do ventilador, que eu não tinha percebido até então, que está ligado aqui, porque está calor, eu não tinha percebido o vento em mim. E com o olho fechado eu percebi, olha que interessante. Então, Interessante. são muitas percepções que a gente pode desenvolver tentando eliminar uma. Nós estamos desenvolvendo muita percepção da visão nas mídias sociais novas, né? Nós hoje somos muito mais ligados a vídeos, a fotos, a imagens, do que a leitura mesmo, que também precisa da visão. Então, vejam que nossa rádio, ela funcionou até antes da pandemia só no áudio. E agora a gente vem usando o áudio e o vídeo. E a partir do momento que nós começamos ao vídeo, nós começamos a ter uma audiência bem maior. Hoje nós chegamos aí a 90 pessoas ao vivo aí em alguns momentos. Então, isso mostra que a visão ela está sendo chamada a todo momento para participar da nossa vida, né, Geraldo? Quando eu fiz essas perguntas, eu queria finalizar, fazer uma conclusão assim. Em geral, nós ficamos muito refém dos sentidos humanos. E quando você perde um desses sentidos, você passa a perceber outras coisas que você não percebia. Então, eu imagino que o indivíduo que perde a visão definitivamente, é uma questão de tempo, ele vai perceber coisas que ele não percebia. É o som do passarinho, é o som da rua. Ele talvez, como disse o Alan, se ele estiver bem espiritualmente, ele vai sentir e até ver outras coisas. Mas, assim, esse seria um dos objetivos dessa prova, né? Quer dizer, eu acho que você está muito ligado às coisas terrenas. Se liberta um pouco disso e aí vive essa prova. Mas, Luiz, eu não vou deixar barato com o Alan, não. Peraí, Porque. Cláudio. Peraí, calma. Antes que você já venha aí com perguntas de 2 horas e resposta, a Cláudia é uma enfermeira ligada a tratamento de crianças. E ela está falando aqui, ó, observando minhas crianças com algum tipo de deficiência, é nítido o desenvolvimento de outros sentidos, principalmente a audição, esboçando fases de alegria ou insatisfação com determinadas faces, né? De alegria ou insatisfação com determinadas vozes. Olha que legal esse compartilhar. Obrigado, viu, Cláudia? E a Aline aqui, Rodrigues, fala que ela tem memória auditiva, a percepção é maior do meio. Então, também é um outro retorno aí bacana para a gente, né? E a Suraya fala que aguça os outros sentidos. É um exercício que deveríamos fazer sempre. Acho que ela tentou fazer lá. É a nossa brincadeira aí de não enxergar. Se vocês quiserem, vamos tentar mais uma vez nessa pergunta. Ô, Luiz quer falar alguma coisa? Essa resposta sobre a memória auditiva é muito interessante. Muito provavelmente, nós que temos uma ótima memória auditiva, fomos cegos algum dia. Nossa, interessante isso. Interessante. Mas essas perguntas que eu faço da religiosidade são perguntas que no dia a dia eu converso com muitas pessoas e é um questionamento normal das pessoas, o que é religiosidade. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Alan agora, porque a gente imagina que a gente sabe, mas na hora de definir, às vezes a gente tem dificuldade de definir. Uma vez eu ouvi que uma das situações mais difíceis de você descrever é o óbvio. Você pergunta uma coisa, a pessoa não sabe definir. Então, eu pergunto ao Alan, o que de fato é uma prece, Alan? Qual a real influência da prece capaz de suavizar uma grande dor? Por exemplo, o indivíduo está passando por uma grande prova, seja familiar ou não, de doença, e é difícil ele viver, ele passar por aquele momento. Porque, o que é a prece e por que a prece lhe ajuda? Olha, Geraldo, eu vou responder de uma forma simples, é uma resposta realmente complexa, mas eu vou tentar responder assim, olha. Quando nós praticamos a prece, quando nós desenvolvemos o hábito da prece, nós acabamos, naquele momento da prática da prece, elevando o nosso padrão vibratório. E ao elevar esse nosso padrão vibratório, nós abrimos canais com espíritos mais evoluídos do que nós. E aí criamos uma possibilidade real de inspiração, de atuação desses espíritos em nós, né? Nós criamos uma ponte de ligação com a prece, a essa espiritualidade de um nível superior ao nosso. Porque vamos. Desculpa, está muito seco aqui. Vamos imaginar o seguinte. Faz de conta, o Luiz que gosta desses exemplos de números, faz de conta que nós vibramos do 0 ao 10, cada um de nós. Vamos falar que eu vibro no 3, aí, né? No normal meu, a minha média, que é uma média, ela oscila. Às vezes tem dia que eu posso estar no 4, às vezes no 2, às vezes até no 0 e às vezes no 5 até. Quando eu pratico a prece, eu que estou numa média 3, é como se eu fosse para 4 ou 5 naquela hora. E aí eu permito que aquela espiritualidade me auxilie naquele nível de 4 ou 5. E é um auxílio melhor do que na minha média. Então eu sou intuído, eu sou inspirado, eu sou aconselhado e eu recebo aquelas energias. Eu fico mais absorvente daquelas possibilidades de transformação. A prática da prece é uma necessidade. A prática da prece é muito importante para que a gente possa realmente utilizá-la no nosso dia a dia, né? Isso é a importância da prática da prece. Ô, Geraldo, aproveitando que tem muita gente comentando hoje e a gente tem que aproveitar esses comentários, né? A Cidinha aqui comenta que meu pai me conhecia pelos meus passos. Eu acho que pai e mãe conhecem mesmo, né? E a Suraya ela fala aqui que dessa maneira, fechando os olhos, possivelmente consigamos perceber mais o outro em suas dificuldades. Olha aí que legal. A Ive, a sua afilhada, ela fala assim, ó, se libertar dos sentidos terrenos e aguçar os outros sentidos nos faz perceber a dimensão espiritual muito mais perto. Podemos perceber melhor a presença dos espíritos que já partiram. Ive, não falo que nós temos seis sentidos? Então, quando a gente se abstrai dos cinco do corpo físico, o sexto fica mais aguçado. É isso que você falou para nós. E a Joselica, Alan, minha tia querida, ela fala assim: ó, eu amo ouvir vocês de olhos fechados. É uma maneira de sentir junto com vocês aí. Ah, que gostoso, tia. É isso aí. São 11 horas e 2, Luiz, Alan e Luiz, a gente pode dar continuidade aí, porque eu Vamos tenho que esticar um morar, pouquinho, vamos vamos ficar, esticar um né? pouquinho, vamos esticar um Então, vamos pouquinho. adiante aí nessas perguntas. Eu pergunto ao Luiz, disse o espírito na comunicação com Kardec, ordinariamente, os cegos têm outros sentidos duplos. Quais são esses sentidos duplos, Luiz? Ô, Geraldo, de cego eu manjo um pouco. Sabe por quê? Porque à noite eu levanto muito. E sempre no escuro. Então, pelo próprio, o que eu falava a respeito da evolução, a lei da evolução, ela faz com que você encontre uma saída para o que não tem saída. Então, por isso que a história nos mostra que os seres vivos encontram um elemento para sobreviver. Porque é isso que o instinto faz, né? Sempre buscando sobreviver. Aí você raciocina: se você está privado da visão, você é obrigado a aprimorar algum dos outros sentidos. Uma pessoa falou a respeito da audição. falou a respeito da memória auditiva. Esse comentário dela me ajudou a entender por que que eu tenho memória auditiva boa. Realmente, isso aí foi desenvolvido lá atrás. O que eu tenho uma memória auditiva boa é um fato. Então, o cego, ele sempre vai desenvolver um outro sentido. Não sei qual é, Geraldo. Eu acho que, pela lógica, ele vai desenvolver um sentido que já está mais aflorado. Alguns a audição, alguns o tato, alguns até o sexto sentido. Entendeu? Muito bom, muito bom. Excelente resposta, Leandro, muito interessante. Agora, a pergunta que eu vou fazer ao Alan, eu achei muito interessante, Alan, quando eu li o texto, em que o espírito de Françoise Berthe fala o seguinte, ela fala a Kardec. Há, porém, muita gente que na Terra passa por ignorante, só porque tem a inteligência embotada pela expiação. Primeiro, Alan, por que a inteligência do espírito pode ficar prejudicada ou escondida numa grande expiação? Olha, os motivos são inúmeros, né? Provavelmente, numa encarnação anterior, a pessoa usou a inteligência de forma indevida, ou de forma perniciosa, ou, né, sei lá que males praticou com o uso da inteligência. Então, para desacelerar essa mente que é inteligente e dar para ela o tom necessário para uso real e necessário para a humanidade, coloca-se aquele espírito numa encarnação que ele, imagina só, assim, eu não sei como funciona cada inteligência dessa suprimida por uma encarnação desta maneira, né? Mas imagina só que o espírito percebe as coisas e a mente do corpo físico, o cérebro do corpo físico não consegue processar. Deve dar uma frustração tremenda no uso da inteligência, né? Então, nós ou aprendemos, segundo Chico, pelo suor do trabalho ou pelo suor das lágrimas, né? É uma frase que eu também gosto do Chico. Então, esse suor é triste, mas também nos ensina através da frustração. Eu vou lembrar a fala do Luiz lá no comecinho. A gente quer poupar os nossos filhos da frustração e eles não amadurecem. E Deus não nos poupa da frustração para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Fala, Luiz. O Evangelho diz assim: a quem muito for dado, muito lhe será pedido. Eu acho que isso se aplica aos sentidos de uma forma direta também. Sem dúvida alguma, né? Eu acredito que tudo aquilo que você sabe utilizar para o bem, naturalmente ele se multiplica, né? Tudo se multiplica quando você faz o bem. E as asinhas são cortadas quando você está usando mal, né? E dando sequência, vou fazer a última pergunta para o Luiz. Luiz, pode-se traçar uma conexão entre a natureza da prova e as causas anteriores ocorridas noutra existência? E é sempre assim, toda vida, toda reencarnação, ela está atrelada a causas anteriores? Olha, Geraldo, causa e efeito é uma lei. Nós não podemos generalizar, né? Que nem o Alan, uma ocasião, assistiu um palestrante falar assim: porque nasceu anão é isso, né? Então, nós não podemos generalizar. Agora, sem sombra de dúvida, se a gente refletir, você pode remontar a possíveis causas, né? Se você. Isso é para a vida toda, né? Se você tem dívida na praça, muito provavelmente foi porque você gastou. Mais do que ganhou. Isso. Alan, é comum a gente andar pela cidade e conversar com as pessoas e todo mundo fazer a mesma exclamação assim. Nós estamos vivendo a pandemia aí do Covid, né? Até quando isso vai acontecer? Até quando vai haver roubo, assalto, né? Então, a pergunta que eu faço a você, Alan, até quando o planeta Terra estará subordinado a provas e expiações? A resposta é bem simples. Até quando os habitantes do planeta, não o planeta, os habitantes do planeta não aprenderem que precisam mudar para o planeta mudar. Então, assim, não é o planeta que muda para nós, é nós que mudamos para o planeta. Quando nós nos conectarmos, de forma mais intensa a realidade do espírito, quando nós nos conectarmos com mais propriedade a o porquê de estarmos encarnados, quando nós nos conectarmos nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que nos dá uma ferramenta de autotransformação brilhante, maravilhosa, quando nós exercitarmos a nossa encarnação de forma plena, todos nós, o planeta passará ao planeta de regeneração. Não é? É que às vezes a pessoa fica esperando, ah, que dia que vai ser, né? Não, acho que vai ser agora dia 1º de janeiro de 2021, vai ser o planeta de regeneração. Então a gente vai fazer a conta Terça-feira. regressiva, 10, 9, 8, ah, planeta de regeneração, sou espírito regenerado. Não é dessa forma. É nós que nos regeneramos para o planeta ser regenerado. Ainda bem que leva nessa esportiva, né? Mas Mas olha, melhor assim, Geraldo. melhor assim. Chegamos ao final do programa com alguns percalços aí, mas a gente vai aprendendo e tentando lidar com essa tecnologia. Então, eu agradeço muito o Luiz, o Alan, vocês são muito agradáveis e o retorno que eu tenho de todos aqueles que nos assistem é que vocês realmente passam muitas informações muito agradáveis que fazem bem para o coração. Para terminar, eu lembro que Mahatma Gandhi disse o seguinte sobre a prece, que a prece é a respiração da alma. Que Então, lindo. não precisa fazer, pode até fazer esse gesto, mas a própria natureza dos seus sentimentos é uma prece. E outra frase que ele falou: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, o mundo vai continuar passando por essas provas enquanto você continuar sendo quem você é. Então, procure fazer o bem, externar o sentimento, dar alegria para as pessoas, que devagar isso você vai ver que o mundo muda. Então, Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Na quarta-feira eu estarei fazendo palestra na Seara Espírita Renascer. Vai ser também pela live. Você entrando no Facebook da Seara Espírita Renascer, 8 horas da noite, estaremos lá. Um beijo a todos e muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Meu amigo Alan. Ô, Geraldo, eu queria concluir o nosso programa, fechar o nosso programa, em homenagem a Francisco de Assis, fazendo todo mundo aí, onde estiver, me acompanhe nessa prece tão conhecida, mas tão linda que ele nos deixa. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um ótimo domingo a todos os nossos amigos que nos acompanham. Uma grande inspiração essa prece, e assim a gente encerra o programa Visão Espírita de hoje, agradecendo a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um programa de divulgação da Doutrina Espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos. domingo que vem.